Capítulo 18. Ofendido e ofensor. Seus destinos. O problema da justiça e do perdão. Aparentes contradições. O perdão não é injustiça. O método de pagamento de tipo sistema a cargo da lei. As vantagens do perdão para o ofendido e para o ofensor. Involuído e evoluído. Duas verdades e respectivos métodos de vida. A evolução sana a contradição. Reconstruir. A retidão, método de defesa conforme o Evangelho. Abordemos agora o problema da justiça e do perdão. Frente a uma ofensa, o mundo faz justiça com o método da reação e punição, enquanto o Evangelho a faz com o método do perdão. O primeiro é o sistema da luta, em vigor nos planos evolutivos mais baixos, pertencentes ao antissistema, segundo o princípio separatista ali imperante. O segundo é o sistema da coordenação, que vigora nos planos evolutivos mais altos, pertencentes ao sistema, conforme o princípio unificador ali imperante. A diferença entre os dois torna-se tanto mais evidente quanto mais se desce para o antissistema, por um lado, e quanto mais se sobe para o sistema, por outro lado. Diz o Evangelho, abre aspas, vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, pelo contrário, vos digo que não deveis fazer resistência ao malvado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pelo contrário, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos. Fecha aspas. O próprio Evangelho põe em evidência a contraposição entre os dois métodos de fazer justiça, o da sanção imposta contra o violador e o do perdão. Perguntamo-nos agora, como pode resultar conforme a justiça o método do perdão? Trata-se de dois conceitos absolutamente antitéticos. O perdão altera a relação e rompe o equilíbrio entre culpa e pagamento, entre erro e correção, paralisando assim a função saneadora da lei. O perdão representa uma evasão das sanções, constituindo uma violação da lei, fato que, de acordo com a própria lei, deveria ser punido. Eis os termos do problema. Primeiro, há uma culpa constituída por uma violação da ordem. Ela redunda num desequilíbrio que deve ser compensado, num desvio que deve ser neutralizado e reconduzido à posição de equilíbrio. Segundo, existe a justiça que exige e realiza este pagamento, restabelecendo a ordem através do método da sanção punitiva. Terceiro, o perdão, pelo contrário, é semelhante a uma dívida cujo pagamento não se realiza. Ele não somente deixa ficar sem solução o problema do restabelecimento da ordem, mas também aceita e confirma a violação da lei. Existe, portanto, uma inconciliabilidade entre justiça e perdão. Se a justiça consiste em não perdoar, então o Evangelho, que defende o perdão, pareceria propor a injustiça. Isto porque a lei de Deus baseia-se num fundamental princípio de equilíbrio, que no plano moral significa justiça. É por este princípio que a ordem violada deve ser reconstruída, o mal deve ser pago, o erro deve ser corrigido pela dor, o que foi deslocado ao negativo deve ser recolocado na sua justa posição ao positivo. Ora, quando o ofendido perdoa, ele induz com isso quem lhe ofendeu a violar tal equilíbrio, pois o mal realizado pelo ofensor não é pago e seu erro não é corrigido, uma vez que o perdão lhe permite escapar à sanção punitiva. Como pode ser então restabelecido o equilíbrio da justiça se o cômputo entre dívidas e créditos é alterado pelo perdão? Quando Cristo encontrou-se diante do Pai, ele não pediu perdão, mas sim colocou-se na posição de pagador perante a justiça da lei. Ao contrário daquilo que faz o homem, que pleiteia o perdão para si, mas não o concede aos outros, Cristo praticou o perdão em relação aos outros, mas antepôs para si a justiça ao perdão. Ele nos mostrou, com efeito, que os débitos devem ser pagos. Porém, há mais. Até mesmo Deus comporta-se conforme a sua lei de justiça, que exige o pagamento. Deus não usa o método do perdão quando, pelas ofensas recebidas, exige do homem um pagamento, e para que este seja executado, manda à terra o seu filho unigênito. Eis então que o Evangelho, pregando o método do perdão em vez do justo pagamento, parece ter se colocado em contradição com o Filho e com o Pai. Mas será que o Evangelho ignora a lei e se coloca contra ela? Afinal, qual das duas vias deve se seguir? A do pagamento obrigatório, imposto pelo Pai e praticado pelo Filho, ou a do perdão, pregado pelo Evangelho? Não se poderia ver também um caso de contradição no fato de Moisés, após ter descido do Sinai, com o mandamento de não matar escrito sobre a tábua, haver mandado matar 3.000 idólatras? Foram estas as palavras de Moisés. Abre aspas. Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: cada um tome a sua espada e passe de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, cada um o seu amigo, cada um o seu próximo. E assim foi feito conforme a palavra de Moisés, e naquele dia tombaram do povo 3.000 homens. Fecha aspas. Tais contradições, porém, não nos abalam. O fato é que, enquanto a lei nos oferece princípios do sistema, o subconsciente humano propõe princípios do antissistema. Vemos tal forma de se evadir do pagamento com o perdão encontrar confirmação também alhures, por exemplo, no caso de São Tomás de Aquino, quando ele se exprime assim, abre aspas, os bem-aventurados no reino dos céus verão as penas dos danados para que seja mais intensa sua própria bem-aventurança. Fecha aspas. É compreensível que tais sentimentos de egoísmo possam naturalmente aflorar do subconsciente humano naqueles que se sentem imunes diante das desgraças dos outros. Compreende-se também como o controle mental, bem mais reduzido no passado, deixasse ingenuamente escapar confissões desta espécie. Mas que estes sentimentos, comuns entre os mortais, pudessem ser atribuídos também aos eleitos do céu, isso não é mais concebível hoje em dia. Seriam eles tão malvados a ponto de gozarem com os tormentos dos seus semelhantes? Como admitir que a perspectiva de tão iníqua alegria pudesse servir de encorajamento no sentido de fazer o esforço necessário para a conquista do paraíso? Poderiam os gozos celestiais consistir, então, em violar o fundamental princípio do Evangelho, ama a teu próximo como a ti mesmo? Neste caso, a finalidade do perdão seria somente adiar a vingança para o além, a qual ficaria provisoriamente incubada até a intervenção de Deus, que ao cumpri-la, viria a satisfazer a nossa mesquinhez, evitando-nos, com a eliminação do nosso esforço de perseguir tal vingança, o risco da reação por parte do ofensor. tais contradições nascem porque os princípios que regem a religião e a moral como norma teórica de conduta são de tipo diverso daqueles segundo os quais a realidade concreta funciona. Como, porém, justifica-se que os moralistas ignorem tal contradição? Além disso, por que deveria haver antagonismo entre os dois métodos de vida? Trata-se daquela mesma situação tão frequentemente registrada no mundo, a qual consiste em dizer uma coisa e fazer outra. De um lado, temos a afirmação de altos ideais, e do outro, a presença de uma realidade mesquinha, imperante na vida de cada dia. Belas e luminosas nuvens que voam no céu, enquanto na terra caminha-se sobre ásperas pedras. Belos os sonhos do espírito, mas quase sempre contrariados pelas imperiosas e massacrantes necessidades da vida. No alto resplandece a bondade e o amor, mas embaixo, no mundo, triunfa o mal e geme a dor. Quem vive feliz no paraíso não sabe, porventura, que existe também o inferno e que nele se massacram seres vivos? Como podem os idealistas ignorar que a vida se baseia sobre a rivalidade e sobre o contínuo esforço da luta, ambiente no qual as suas teorias permanecem como inaplicáveis utopias? Então, se o perdão existe, o que significa e como se justifica esta sua estranha economia, tão contrastante com as leis da vida? Se a vida se comporta tão diversamente, deve existir uma razão para isso. E a realidade destas leis impõe que o mal realizado seja pago conforme a justiça. Observemos como funciona o fenômeno. Em nosso mundo, aquele pagamento pode ser obtido tanto pelo método do macho, que reage como pessoa com as suas próprias forças, sem pedir a ajuda de ninguém, como pelo método da fêmea, que, carecendo de forças, pede ajuda, confiando a sanção à justiça de Deus. O primeiro é o método positivo da reação ativa ou vingança. O segundo é um método negativo, passivo. Ambos, porém, tendem ao mesmo resultado final, que é fazer o ofensor pagar a sua culpa. No primeiro caso, temos uma reação direta e imediata. No segundo, temos uma reação indireta, reenviada no tempo a outros por delegação. Trata-se de formas diferentes para a mesma substância, que é a necessidade de pagar. Assim, o perdão evangélico, na realidade, corresponde à mesma necessidade de defesa, a qual, porém, é conseguida com um método de tipo feminino, mais condizente com os fracos, incapazes de se defenderem sozinhos. Por isso, o evangelho é espontaneamente aplicado pelo tipo feminino, ao qual, portanto, Cristo não tinha necessidade de se dirigir para ser obedecido. Ele se dirigiu, pelo contrário, de preferência ao tipo macho, aquele que, por saber se defender sozinho, mais repele o evangelho, embora seja quem mais necessita desta orientação para corrigir sua tendência, devido à sua natureza anárquica e egoísta, de fazer justiça por si próprio, em vez de obedecer à lei. Mas Cristo, ao mesmo tempo, a fim de ajudar os débeis, oprimidos e atribulados, que confiam a Deus sua própria defesa, mostrou-lhes que existe, todavia, uma justiça também para eles, na qual podem confiar. Podemos ver, então, como a religião, mais do que pelo tipo macho, seja seguida pelo tipo fêmea, que nela encontra a proteção da qual tem necessidade. Em primeiro lugar está a defesa para a sobrevivência. Esta é a realidade da vida, cuja economia está bem longe daquela do perdão. Trata-se de um fato, e para superá-lo, não adianta ignorá-lo ou desprezá-lo, como se não existisse. Na prática, ele constitui o que é norma neste mundo. Se o Evangelho afirma o contrário, significa isso, porventura, que aquela regra esteja errada ou seja má? Mas como pode a vida ser assim se ela é regulada por leis que coincidem com a própria vontade de Deus? Procuremos compreender. A contradição nasce do mal entendido, pelo qual se acredita que se o perdão faz desaparecer a sanção visível e imediata, então não existe pagamento, e que por isso ocorre a injustiça do não pagamento. As referidas objeções têm origem no fato de se pensar que o perdão signifique uma subtração à justiça com o não pagamento, quando na verdade trata-se de um diverso e mais perfeito modo de pagamento, pelo qual nos mantemos sempre dentro da ordem da justiça, que permanece inviolada. Eis que o método do perdão representa, então, um ato não contra a justiça, mas sim de acordo com ela, para que ela funcione de um modo ainda melhor. Fiquem tranquilos os que veem no perdão uma impunidade do ofensor e, com isso, uma evasão à justiça da lei. Isso não pode acontecer, pois a lei é inviolável. Perguntamos então, qual é a técnica segundo a qual se verifica este fenômeno? A função de fazer justiça da maneira mais segura, adequada e completa implica a presença de outros elementos, que não são apenas aqueles usados para executá-la de forma simplista, pelo único método da sanção punitiva. Além desta finalidade, a lei quer alcançar outras paralelas. O trabalho é complexo, exigindo uma sapiência que o sujeito normal não possui. Daí a necessidade, em primeiro lugar, de lhe tirar das mãos a função de justiceiro. Por isso ele deve se pôr de lado e deixar a lei trabalhar. Então ela só lhe pede que perdoe e se coloque fora do fenômeno, cuja direção de desenvolvimento somente pode ser confiada à lei. E quem compreendeu como a lei funciona, bem sabe que ela pode fazê-lo. Observemos primeiro aquilo que se dá com o indivíduo ofendido. Com o perdão, ele confia a reação à justiça da lei e, assim, liberta-se de qualquer vínculo com o ofensor, o qual, deste momento em diante, fica entregue à lei. Mas o ofensor não vai embora, como pode parecer, livre de sanções, sem pagar, pois entra na engrenagem das consequências dos atos que praticou. O ofendido, pelo contrário, com o perdão, retraindo-se da luta, encerrou de imediato a conta e não entra nesta engrenagem de pagamentos. O caso para ele está liquidado. Na balança da justiça da lei, ele colocou o seu perdão, o que significa um crédito em sua vantagem. Relembremos que a lei funciona para todos os indivíduos, seja qual for o lugar onde eles estejam. Eis então que o poder do indivíduo não depende da sua potência terrena frente ao ofensor, mas sim da sua posição perante a justiça da lei. Trata-se de uma técnica de defesa completamente diferente daquela que o mundo segue. Substitui-se a conta individual entre ofensor e ofendido pela conta entre o indivíduo e a lei de Deus. O primeiro é o método separatista e caótico do antissistema, no qual o ser está sozinho contra todos, não tendo em sua defesa senão suas forças, numa posição de contínua violação, injustiça e endividamento perante a lei. O outro é o método orgânico do sistema, feito de ordem, no qual o sujeito unificou-se com as forças da lei, que ele, portanto, possui para sua defesa. Em tal posição, o indivíduo torna-se parte de um todo no qual ele se completa e se potencializa, dado que as forças da lei, atraídas por afinidade, acorrem em proteção de quem se move em sintonia com elas. Isto porque a lei defende a si própria quando defende aquele que, por lhe obedecer, fundiu-se com ela e dela tornou-se um elemento constitutivo. Eis que a vantagem do método do perdão está em nos colocar na ordem do sistema ao invés de na desordem do antissistema, com todas as consequências que derivam disso. Eis o significado e o grande valor utilitário da atitude proposta pelo Evangelho, que nos quer colocar numa posição de inocência e, portanto, de segurança na ordem, condição esta que o desequilibrado sistema de luta, no qual se baseia o antissistema, jamais poderia garantir. É evidente que as forças do indivíduo, por mais potente que ele seja, nunca poderão sustentá-lo e protegê-lo, como podem, pelo contrário, aquelas com as quais ele conta, quando consegue se integrar no grande organismo do todo. Tudo isto é verdadeiro, grande e belo, mas é difícil fazê-lo ser compreendido por quem não tenha ainda construído olhos capazes de ver em profundidade. Os dois termos do problema são ofendido e ofensor. Estamos observando os destinos de cada um dos dois. A preocupação do Evangelho é libertar o ofendido das consequências de uma sua reação pessoal que o liga ao ofensor, iniciando com este o cômputo entre débito e crédito. Por via de regra, tem-se pressa em fazer por si próprio a justiça, pois ao julgar o fenômeno, o homem míope engana-se, enxergando apenas os efeitos imediatos ou em curto prazo, enquanto não vê os efeitos longínquos em longo prazo, nos quais a justiça se cumpre. Acontece, com efeito, que a imediata reação pessoal provoca uma contrarreação, e assim sucessivamente ao infinito. Ocorre o mesmo com as guerras, todas projetadas para chegarem a uma vitória definitiva, enquanto na realidade nada mais se alcança senão um perpétuo estado de guerra, no qual cada uma delas sempre surge para castigar a injustiça da outra. O Evangelho tenciona resolver este problema, quebrando o elo inicial da cadeia de ações e reações que imediatamente se estabelece quando se usa o método da força. Naturalmente, o Evangelho, como já vimos, fala aos fortes, cuja tendência é usar tal método, e não aos fracos, que pelo fato de não terem força para reagir, não precisam receber conselhos de moderação. Mas, se os fracos forem justos, a lei defenderá neles o próprio princípio da justiça. Quando o ofendido encontra-se nestas condições, o ofensor não mais se encontra perante apenas um homem, mas também perante a lei, que exige justiça. Isso implica uma grande disparidade de condições entre o ofensor e o ofendido, mesmo se o primeiro, quando forte e astuto, pode se subtrair à reação do ofendido. Então, quando o ofendido perdoa, entregando sua proteção e defesa à lei, não há mais salvação para o ofensor. Para o ofensor, contudo, também constitui uma vantagem o fato de cair, mesmo que seja à força, em poder da lei, cuja reação é diferente daquela do ofendido. Obedecendo a um impulso de defesa ou de vingança, o ofendido apenas desabafa a sua raiva, o que não vence o mal, mas sim o aumenta, porque à violência do ofensor acrescenta-se a do ofendido, aumentando assim a desordem em vez de eliminá-la. O escopo da lei, pelo contrário, é reconstruir a ordem e fazer a justiça, educando o ofensor para, mediante a sua correção, salvá-lo, constrangendo-o a reingressar no justo caminho. Ora, semelhante trabalho não pode ser confiado ao homem, mas somente à lei, que que possui a sapiência necessária para poder executá-lo. Aqui falamos da lei como de uma coisa viva, porque ela representa a onipresença de Deus. O método de vida em nosso mundo é completamente diverso daquele proposto pelo Evangelho. O do mundo é de tipo antissistema, e o do Evangelho é de tipo sistema. Isto significa que eles estão nos antípodas. Eis que um trabalho de ordem e justiça não pode ser confiado aos cidadãos do antissistema, mas somente a quem adere ao sistema, mesmo no caso em que tal trabalho deva ser realizado no seio do antissistema. As reações de tipo antissistema não sabem ser corretivas para o bem do ofendido, a fim de reconduzi-lo à ordem sobre a qual se apoia o sistema, pois são imbuídas de egoísmo e vingança, impulsos maléficos, filhos da desordem, sobre a qual se apoia o antissistema. Portanto, a função de cumprir uma verdadeira justiça não pode ser confiada ao homem, pois ele não pode possuir todos os elementos para julgar, mas somente a Deus, que os possui todos e que é o único, pela sua superioridade, com a capacidade e o direito de fazer isso. E menos ainda pode tal função ser confiada ao ofendido, pois sendo este parte em causa, não pode deixar de colocar a si mesmo no prato da balança, em seu próprio favor. Assim, propondo ao ofendido o perdão, o Evangelho também quer preservá-lo do pecado da injustiça do seu julgamento parcial. Temos então uma forma de justiça por delegação, pela qual, em vez de exercê-la, o homem a confia à lei. Outra maneira não há se quisermos uma verdadeira justiça. Para quem vive no antissistema, não há outra salvação a não ser apoiar-se no sistema e aplicar seus respectivos métodos. Foi isto que Cristo quis fazer pregando a aplicação da lei do Pai neste mundo. Vimos então o significado da contradição entre o Evangelho e a realidade da vida. Trata-se de duas verdades, cada uma relativa a um diferente nível evolutivo, sendo que ambas, em relação ao seu próprio ponto de referência, são verdadeiras. No entanto, o ponto de referência do Evangelho é a lei, o mais alto termo do conhecimento, constituindo aquilo que para Cristo é o Pai e para nós todos é o sistema. Já para o homem, o ponto de referência é, pelo contrário, o seu mundo, situado muito mais embaixo, no antissistema. É natural que de tal condição derivem dois opostos métodos de vida. Estas duas verdades e seus respectivos métodos de vida podem ser vistos na Terra, representados por dois tipos opostos, cada um expressando a sua verdade parcial em contradição com a do outro. O primeiro é o verdadeiro involuído, movido pelos instintos mais baixos de nível animal. Trata-se de um ser imaturo que se encontra atrasado em relação ao grau de evolução alcançado pela atual sociedade humana, apesar de se encontrar em seu lugar em relação à sociedade mais selvagem dos séculos passados. O segundo é o evoluído, honesto, compreensivo, pacífico. Trata-se de um ser que, tendo atingido a maturidade plena antecipadamente, encontra-se assim deslocado à frente em relação ao grau de evolução alcançado pela nossa sociedade, mas que certamente encontra-se no seu devido lugar em relação à sociedade mais civilizada dos séculos futuros. Trata-se de dois extremos, ambos fora de série, um por falta e outro por excesso de adiantamento. As massas, situadas na metade do caminho, formam o grosso exército em marcha ascensional. Situados num tal ambiente de nível médio, ambos os tipos são marginalizados. O primeiro deles acaba na prisão. O segundo é isolado como sonhador utopista, fora da realidade, sendo ele de fato assim em relação ao tipo comum neste mundo. No entanto, perante a lei, a posição do evoluído é diferente. Enquanto o involuído é por ela canalizado à força, através da dura mas salutar estrada do ressarcimento, sendo, embora à força, impelido para frente, com a técnica trifásica explicada por nós no volume A Técnica Funcional da Lei de Deus, o evoluído, ao contrário, é secundado no seu esforço ascensional pela lei, que o ajuda mesmo quando ele, apesar de querer, não sabe nem pode fazer mais. Eis que compreendemos agora a razão que explica a aparente contradição entre as duas verdades opostas, problema que antes nos parecia insolúvel. Tal contradição, porém, não é apenas explicável, mas também sanável. Isto é compreensível pelo fato de serem as nossas verdades humanas, assim como as nossas posições religiosas e morais, apenas fases de transição que se colocam ao longo do caminho da evolução. Elas fazem parte de um processo de transformação cuja função é tornar sempre mais verdadeiro e atual na Terra o ideal, que soa utopia no presente. É com tal orientação que se compreende a verdade do Evangelho. Ele é uma ponte lançada pela vida em direção a um estado futuro, até agora em fase de tentativa de realização, contra o qual ainda resistem as leis biológicas de um nível mais involuído, mas em relação ao qual, apesar de lentamente, elas vão cedendo, já introduzindo e assimilando o novo modelo em suas entranhas. É por isso que as duas opostas verdades, a do Evangelho e a do mundo, poderão um dia coincidir. Eis aqui racionalmente reconhecida a função biológica de Cristo e da sua doutrina. O nosso momento histórico está todo empenhado no trabalho de destruir o que é velho. Mas sempre que se executa tal operação cirúrgica, corre-se o risco de matar o doente, enquanto o escopo dela deve ser curá-lo e fazê-lo continuar a viver, ou pelo menos salvar o salvável. A operação empreendida pela ciência materialista ficou pela metade, parando na fase destrutiva. Mas ela há de ser levada a termo até o fundo, o que significa chegar à fase reconstrutiva, pois é esta a sua verdadeira finalidade. Esta segunda parte, que ainda não vemos realizada, é aquela que tentamos aqui levar a cabo. O resultado final disto não será a demolição do Evangelho, mas sim a própria confirmação dele, não apenas em termos fideístas como no passado, mas também de maneira racional e positiva, como exige a mente moderna, se quisermos que tal doutrina seja aceita. Tínhamos um evangelho ultrapassado, não compreendido, cheio de superestruturas, com um Cristo retórico e mitológico fora da realidade, situado num mundo em que sua doutrina foi sumariamente liquidada e condenada por não se compreender suas leis e sua função. Quisemos, então, fazer do Evangelho algo atual e assimilável, com um Cristo vivo e presente entre nós, situado na realidade de nossos tempos, a fim de levar à frente e redimir o nosso mundo na forma necessária à mente moderna e ao atual momento histórico. Antes de abandonarmos este assunto, queremos insistir no esclarecimento de um ponto que, para o homem habituado a um regime de luta, parece-nos o mais difícil de compreender. Trata-se de explicar como o perdão pode constituir uma técnica de defesa em vista da qual o indivíduo que com este recurso aplica o Evangelho não fica, como parece, abandonado nas mãos do ofensor. Mas, por sua vez, o ofendido pode perguntar qual será, então, no sistema da lei, a sua arma de defesa. A resposta é que, embora isto possa parecer estranho, tal arma não é a força nem a astúcia, mas sim a retidão. Vamos procurar compreender de que modo pode ser verdadeira tão estranha afirmação. O universo, desde o plano físico ao espiritual, é um sistema orgânico, dirigido por um princípio de ordem, o qual vamos realizando sempre mais à medida que evoluímos. O evoluído, sendo mais avançado, enxerta-se no aspecto orgânico do todo, seguindo deste o princípio ordenador. Assim, ele funciona dentro do organismo universal conforme as normas da lei, harmonizando-se com ela e integrando-se ao todo como elemento disciplinado. O involuído, sendo mais atrasado, enxerta-se, pelo contrário, no aspecto caótico do todo e segue seu próprio impulso individual separatista, que representa o princípio oposto, feito de revolta e de desordem. Assim, o involuído, dentro do todo organicamente dirigido, funciona em posição de isolamento e rebeldia, agindo no sentido anti-lei como indisciplinado fomentador de desordem. Decorre disso que todo indivíduo, embora permaneça sempre no seio do mesmo universo, assume posições diferentes conforme o nível no qual ele vive, o do evoluído ou o do involuído. O evoluído existe em função do centro, em torno do qual ele gravita. O involuído se faz periférico, pretendendo com isso ser ele próprio o centro. O evoluído é feito de harmonia, é afirmativo e personifica a aplicação da lei. O involuído é feito de contrastes, é contestador e pretende subrogar a lei pelo seu próprio eu. Da diversidade destas duas posições depende todo o resto, acarretando métodos de vida diversos, em função dos quais nos servimos de instrumentos diferentes na técnica de defesa. Na posição de evoluído, o sujeito vive num campo de forças que se somam, porque convergem para a mesma direção. Na posição do involuído, ele vive num campo de forças contrárias que se elidem e divergem em todas as direções, dispersando-se. Eis então que a arma usada pelo involuído para se defender, sendo ele um rebelde anti-ordem, permanece confinada, não indo além de seu âmbito pessoal. Assim, o involuído nega e vai contra a lei, que então se coloca contra ele, renegando-o, repelindo-o e o deixando só. O evoluído, pelo contrário, adere à lei. É lógico, então, que a lei vá ao seu encontro. Assim, ela o incorpora e o torna coparticipante dos recursos que ela dispõe. E não poderia ser de outro modo. Dessa maneira, quem segue o princípio do caos, em oposição ao princípio de ordem, só poderá ser repelido e acabar isolado, ficando abandonado a si próprio no caos. Eis porque é necessária a retidão. Eis porque ela pode constituir uma arma de defesa para o ser humanamente indefeso, que aplica o Evangelho e o princípio do perdão. Quem faz isto, insere-se na organicidade do todo, nela encontrando sua força e defesa. Só quem vive em sentido orgânico pode fruir de tais benefícios, os quais decorrem precisamente do fato de se observar uma justa regra de conduta, condição fundamental para poder pertencer àquele organismo. Está aqui explicado por que o enquadrar-se na ordem pode constituir uma arma de defesa para sobreviver e para avançar. Esta é uma arma muito mais poderosa do que todas as outras humanas, porque ela faz parte do organismo do todo, do qual não pode dispor quem segue apenas a economia do mundo. É necessário compreender que o homem evangélico, mesmo quando materialmente situado no antissistema, vive conforme o sistema. Isto significa assumir uma posição oposta àquela egocêntrica e separatista, vivendo organicamente em função de todos os elementos do seu tipo, espiritualmente ligado a uma coletividade de mais alto nível evolutivo, da qual ele faz parte. Nasce desse fato, para o evoluído, uma relação de reciprocidade com a lei, condição na qual ele, embora esteja carregado de deveres que o involuído repele, encontra-se repleto de direitos dos quais o involuído não goza. O homem evangélico não vive isolado, mas sim em função do todo, razão pela qual ele é também um momento do todo, fato que a vida tem em conta. Assim, ele goza da defesa inerente a quem pertence a uma coletividade, em relação à qual ele deve, em troca, assumir seus respectivos deveres. Ter consciência da organicidade do todo e viver nela inserido, numa rede de intercâmbios sem atritos, compreendendo os outros elementos e fundindo-se em comunhão com todos para com eles colaborar, significa tornar-se grande e forte como todo o organismo, ao qual assim se ajuda a construir e do qual se faz parte. Então a nossa vida dilata-se, tornando-se imensa, porque ela é a vida do todo e a vida do todo é a nossa vida. Todas as barreiras do separatismo egocêntrico caem, todos os canais de comunicação estão abertos e a vida flui através deles triunfante. Tudo é luminoso, livre, lógico, convincente. Tal abertura é dada pelo amor, que conduz à unificante colaboração. Então nenhuma criatura está só, pois quando há necessidade, todas as outras, que formam com ela um só corpo, acorrem para ajudá-la. Nenhum auxílio, porém, chega ao involuído anti-lei, que está isolado devido ao seu egocentrismo, pois não havendo amor, os canais estão fechados e não há colaboração. O Evangelho defende a vida com o diverso sistema do amor e do perdão, removendo as barreiras e abrindo os canais. Há uma forte razão para a lei proteger o homem evangélico que vive conforme a justiça. No funcionamento do universo, prevalece acima de tudo a vontade de evoluir, e isso significa regressar a Deus, saindo do antissistema para entrar no sistema. A lei personifica esta vontade e impulsiona no sentido de realizá-la. Ela se dirige então ao involuído, tratando-o com o chicote da dor e fazendo-lhe pagar seus próprios erros para que aprenda e com isso evolua. Por outro lado, ela também se dirige ao evoluído, mas para ajudá-lo a superar as dificuldades, encorajando-o assim a subir através de seus próprios esforços. A finalidade é sempre evoluir. No primeiro caso, o estímulo é ao negativo, assumindo a forma de reação e pressão. No segundo caso, o estímulo converte-se em convite e atração. Desse modo, o involuído se vê fatalmente constrangido, devido à sua conduta anti-lei, a se precipitar na engrenagem dos ressarcimentos, sanção da qual está isento quem segue o sistema da retidão. Assim, o evoluído, graças à sua conduta pró-lei, é por ela secundado, porque ele a ajuda no seu impulso fundamental, que é no sentido de fazer evoluir. O resultado prático dessa técnica funcional da lei está no fato de que o fator retidão, ainda que o nosso mundo lhe atribua um valor relativo, embora o exalte com palavras, é importantíssimo para a defesa e para o bem do indivíduo. A realidade é que, ao se afirmar através do método anti-lei na conquista de bens materiais como poder, glória, prazeres, etc., o indivíduo trabalha em perda para si. Com efeito, enquanto julga estar obtendo vantagem, ele prepara seu próprio dano. Assim, acreditando que esteja ganhando, ele, de fato, endivida-se perante a justiça da lei, à qual terá de responder depois. Alcançar tais triunfos ao negativo, porquanto não merecidos, significa ter de espiar depois, porque eles formam a base para destinos de sofrimento. Ao contrário, encontra-se em posição vantajosa, fazendo-se credor perante a justiça, o indivíduo que, apesar de perder os valores do mundo, como riqueza, glórias, prazeres, etc., trabalha conforme a lei, mesmo se ele, por esse fato, é incompreendido e desprezado. Se o escopo fundamental da existência é evoluir, eis que tudo é válido em relação a este fim supremo. Mas evoluir significa sair do separatismo do antissistema para voltar à unidade do sistema e assumir, assim, regressando a Deus, uma posição unificante, oposta à do antissistema. Trata-se de reconstruir a unidade do todo pulverizado pela queda e de reconstruí-lo através da unificação dos elementos dispersos no caos, uma unidade após a outra, num sentido cada vez mais abrangente. Tal unificação constitui também uma reorganização, com a qual se estabelece, portanto, a reconstrução de toda a organicidade original por meio da construção de sistemas sempre mais complexos e mais vastos, até a perfeição do sistema. Consequentemente, isto significa reconstruir completamente, em contraposição a todos os elementos anti-lei, feitos de desordem, a plena ordem da lei, realizando este processo através de sucessivas etapas de reorganização, sempre mais profundas e extensas, até alcançar aquela ordem perfeita que caracteriza a lei. Tudo isto pode ser observado, sendo possível reconhecer suas diversas fases de realização. Assim, à fase caótica das formações galácticas, vemos suceder a fase mais orgânica dos sistemas planetários. Há na vida um instinto de unificação que a leva a se organizar sempre mais na ordem em proporção ao grau de evolução atingido. Alguns animais unem-se em verdadeiras sociedades. O homem saiu da unidade familiar para a unidade do grupo, depois a do castelo, a da cidade, a do partido político, a da religião, a da nação, a do povo, a da raça e a da humanidade. Quanto mais elevadas e, portanto, mais abrangentes, tanto mais estas unidades perdem consistência, porque estão em formação, constituindo ainda uma tentativa de construção ao longo do caminho da evolução. Mas a vida caminha para uma unificação sempre mais vasta, o que implica um ordenamento orgânico para constituir sistemas cada vez mais complexos e completos, até o máximo, único e perfeito, dado pelo sistema. Esta é a estrada da evolução, o caminho que leva a Deus. É sobre este caminho que nos coloca a economia do Evangelho. Final do capítulo 18.